Naldo Som, o rei dos paredões. E volta, cachorra safada, você é minha ordinária, eu gosto de você, é. Volta, cachorra safada, você é minha ordinária, eu gosto de você, senhor. E vai, vai, vai, eu sei que você vai embora, você volta pra mim, é. E vai, vai, vai, eu sei que você vai embora, você volta pra mim, como é, senhor. E volta, cachorra safada, você é minha ordinária, eu gosto de você, é. E volta, cachorra safada, você é minha ordinária. Chama no piseiro aí, vai! É pra tocar no paredão. Olha o swing, estourou, menino. Vai! E volta, cachorra safada, você é minha ordinária. Naldo Som, aqui você ouve música de qualidade. Eu gosto de você, senhor. E vai, vai, vai, sei que você vai embora, você volta pra mim, é. E vai, vai, vai, sei que você vai embora, chama no piseiro aí, ó. E volta, cachorra safada, você é minha ordinária, eu gosto de você, é. E volta, cachorra safada, você é minha ordinária, eu gosto de você. E volta, cachorra safada, você é minha ordinária, eu gosto de você. E volta, cachorra safada, você é minha ordinária. Chama no pressão, chama, vai! Olha o swing que estourou, menino. Essa é do menininho mineirinho do forró, viu? É sua, papai.